mais um bocadinho daquilo que disse ontem, que é uma alegria imensa para mim estar e voltar a envergar a camisola do Beira-Mar, não única e simplesmente pelo Beira-Mar ser o clube que é, mas por aquilo que o Beira-Mar significa para mim, que é o mais importante. Como eu disse ontem, vim para Aveiro com 18 anos e só saí de Aveiro quando fui jogar para o estrangeiro. Todos os outros anos que joguei em Portugal, Aveiro foi sempre a minha cidade. O Beira-Mar foi sempre o meu clube, nunca deixei de acompanhar, fosse na primeira divisão nacional, fosse na segunda divisão distrital, fosse na primeira divisão distrital, estive sempre presente. A partir do momento em que me falaram na hipótese de um regresso ao Beira-Mar, a minha resposta foi mais que óbvia. Nem sequer ponderei outro tipo de propostas que tinha, porque o coração nestas alturas acaba por falar mais alto. Sabemos que o Beira-Mar está numa fase de renascimento, que nada é fácil, mas o Beira-Mar só está a renascer, não única e simplesmente por estas pessoas que estão aqui, ou por as pessoas que fizeram com que o Beira-Mar estivesse a renascer, como a primeira equipa técnica da segunda distrital, o grande José Alexandre, como os jogadores da segunda divisão distrital, como o Mister Cajó nesta primeira divisão distrital, como os jogadores que envergaram a camisola do Beira-Mar nesta primeira divisão distrital, mas acima de tudo, por vocês, os adeptos, é que têm conseguido, dia após dia, que o Beira-Mar esteja a renascer. E um clube como o Beira-Mar, com as condições que tem, com os pergaminhos que tem no futebol nacional, tem conseguido vitória atrás de vitória, mas deixem que nos diga que atualmente ainda é muito curto, ainda existem muitas vitórias para serem conseguidas, e eu espero ser um elo mais forte e um elo importante na nossa, não é na minha, nem das dos jogadores, mas é da nossa no coletivo de meter novamente o Beira-Mar no caminho ideal. Como eu estava a dizer, o Beira-Mar está a renascer. É um Beira-Mar que dizer que este é um projeto a 2 anos, as pessoas não pensem que vai ser um projeto fácil, um projeto que em Beira-Mar entra e vai vencer tudo. Não, é um projeto ponderado. Está a subir degraus após degraus para o profissionalismo, e não é de um ano para um outro que se troca um clube amador por um clube profissional. É normal que existam erros, porque os erros só nos conseguem fazer evoluir. É um Beira-Mar que vai ficar numa série super competitiva, onde existem 10 candidatos à subida com orçamentos gigantescos e muito maiores do que o nosso, mas há uma coisa que não vai falhar neste clube. Aquilo que eu sempre disse, o dinheiro normalmente não ganha campeonatos. E eu vou formar uma equipa que tenha um coração enorme, que consiga discutir os jogos todos até ao limite, e as equipas que nos conseguirem vencer vão ter que lutar muito para o fazer. Objetivos é ganhar jogo a jogo, e impossível definir objetivos na série onde nós vamos calhar pelas equipas que nós vamos calhar. Vamos ter um Trofense, um Felgueiras, um Arouca, um Lourosa, um Espinho, Sanjonense. Uma série extremamente competitiva, com um orçamento muito maior, mas a única coisa que eu consigo prometer a todos os sócios e simpatizantes do clube é que nós vamos estar competitivos. E para nos ganharem, vão ter que fazer por isso.